olhando pra lá e pra cá. Uma nuvem de glórias aqui desceu, pela fé já posso ver o meu Deus aqui operar. Já ouço um barulho. Está derramando em cada coração. A unção está descendo agora. Canta, profetiza e dai glórias. Dai glória a Deus. Não deixe essa chama se apagar. O momento é pra adorar. Santo que está me envolvendo com poder e glórias. É uma alegria que eu nunca senti. É a unção de Deus que está sobre mim agora. É um fogo que me queima. Descendo agora, canta, profetiza e dai glórias. Dai glória a Deus. Não deixe essa chama se apagar. O momento é pra adorar. Adorar a Deus. Adorar a Deus. É um fogo que me queima. Santo que está me envolvendo com poder e glórias. É uma alegria que eu nunca senti. É a unção de Deus que está sobre mim agora. É um fogo que me queima. Vou louvar, vou adorar.